Aqui o pessoal gosta de queimar outras coisas, mas a pauta não. A pauta é proibida. Eita! Você gosta de queimar o matinho que o Mário queimou. Eu quis dizer que a gente gosta de queimar o cosmo, né? Se alguém entender outra coisa, é problema. Queimar. Ou a erva, né, cara? Como o É João disse. erva, cosmo, essas coisas aqui a gente queima. Com o calor que tá aqui, nós tá queimando a alma já, filho. Ainda bem que vai ter lanche no final do cast pra eu estar aguentando a piada, né? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí porque tamo aí de volta. Ok, eita. Ok. Junto aqui conosco, Fernando 3D. Fala, galera. Galera? Tem mais o que falar, não. Ok. Ok, tá bom. Tá esperando a galera responder lá que tá ouvindo. Pois é. Também aqui com a gente, Flávio Azevedo. Fala, galera. E que animação aí do pessoal, hein? Ô, tu viu só? Tá muito quente, cara. Dá um desconto. Acho que a gente devia esperar chegar o frio, viu, pra gravar esse cast aí, viu? Olha aí, olha aí. Não. Tu tá doido? Esperar o frio, o rock não sai de dentro debaixo da coberta, pô. Ih, então deixa. E hoje, pessoal, a gente tem aqui um convidado muito especial vindo lá do Vai Ceia. Ele, o Rock Silva! Cadê os aplausos aí? Insere aí. Gostoso! Porém, vagabundo, semideus, o cara que faz o Ceia no Vai Ceia, mas hoje eu vou gravar esse cast em formato líquido porque sólido tá impossível. Realmente, realmente. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nas artes, nos posts e nos spoilers que a gente solta nas redes sociais, hoje nós vamos falar sobre dublagens. Dublagens, aquelas dublagens nostálgicas, aquelas vozes que a gente via e não fazia ideia de quem era, que a gente, depois do que a internet deu boom, que a gente foi conhecer rostos, né, a forma física daquela voz que a gente achava que a pessoa era de um jeito e a gente vê e é de outro jeito completamente diferente. Isso é menos o dublador seu Madruga. Menos o dublador seu Madruga, que é igual, é. Realmente, realmente. Ele já queimou, aí em vez de queimar o cosmo, queimou a pauta, olha aí. Pra poder falar um, eu já vou metendo ali, ó, nos cantinhos ali, ó. Olha só, olha só. E a gente vai começar a falar logo depois dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, galerinha. Então, você pode acompanhar a gente lá no Facebook, que é o facebook.com/machinecast, ou então você pode acompanhar a gente lá pelo Twitter. Segue nosso perfil, que é o @machine_cast. Não se esqueça que a gente também tá lá no Instagram, então caso você queira conhecer os rostinhos lindos por trás dessas vozes, acompanhe a gente lá no Instagram. É só você seguir o perfil do MachineCast. E faça parte da família Velha Máquina, se juntando a nós lá no nosso grupinho do Telegram, que você pode pegar o link que tá aí na descrição. Certo. Flávio, a indicação vai para quem hoje, Flávio? Aproveitar o calor, né? Que tá todo mundo derretendo. Pro aquele vendedor do geladinho, do sacolé, ou do picolé, entendeu? Do chup-chup. Do chup-chup, não, chup... Ah, chup-chup, sei lá, é chup-chup, é por aí? Aqui é chup-chup. É. Aqui é sacolé. Aqui é geladinho mesmo. Na Grécia, como é que é lá na Grécia, você? Eu não sei lá, nunca tive tempo, senão lá. mas no Nordeste chama frau, cara, eu lembro disso. Caraca, eu frau. Acho que lá deve ser picolé de diamante. Uma variação do yoga, tá ligado? Nossa, caraca, a viagem foi... O yoga deve saber. Né? Ai, vou contar pra ele mais tarde. É o vendedor de geladinho, de sacolé, de picolé, entendeu? Você vai chegar lá nele e indica o podcast, vai ver que ele faz um desconto. De repente tu leva dois pelo preço de um, né, pra refrescar. Galera. Pode ser, é, quem sabe. Ele fica ali vendendo e ouvindo a gente. É isso aí. Isso boa. Aí. Boa, boa indicação. Então tá. Vamos aqui então nos preparar para falar então das dublagens, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Você que curte cinema, televisão, desenho animado, gosta de ficar largadão aí na poltrona ou no sofá da sua casa e fica com aquela preguicinha de ler a legenda? Que foi? Tem alguma coisa esquisita com a minha voz? Mas é claro, porque hoje a gente está aqui na Herbert Richards e você vai conhecer um pouquinho do trabalho de um dublador. Então, como é que você começou a ser dublador? Ah, eu comecei em 1991. Eu vi um curso no jornal e resolvi fazer. Eu comecei criança, comecei fazendo personagens como Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, 1 e 2. Vamos ver como é que isso tudo funciona. Onde está o roteiro, o filme já está na tela, ou pronto para ser rodado. E aqui tem as falas em português daquilo que você vai dizer do filme. Se faz um ensaio, se assiste uma vez a cena, ensaia-se na segunda e grava-se na terceira vez. O senhor, seu delegado, vê se faz alguma coisa. Vai procurar todos os fazendeiros da redondeza que estão sofrendo como a gente para uma reunião essa noite aqui no hotel. Vocês todos estão convidados. Tragam os que quiserem vir. Gente, é muito bom. E antes de você fazer um curso de dublagem, assim, para você ser dublador mesmo, você precisa ser ator? Juridicamente, não existe a carreira profissional de dublador. Existe a carreira profissional de ator. A dublagem é uma, como se fosse uma especialização. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos então começar a falar. Porém, antes da gente falar das dublagens nostálgicas aí que a gente tanto gosta, vamos falar da dublagem atual. E hoje em dia, eu acho que já há algum tempo, já desde do uso mais rotineiro das redes sociais, os dubladores ficaram com muito mais evidência, tanto que hoje em dia dublagem também é aquele tipo de conversa de roda. Antigamente, dificilmente se falava, ó, a voz do fulano, a voz do ciclano, meu Deus, ficou muito ruim, ficou muito boa. Pelo menos no meu meio, eu acho que dos meus carecidos colegas aqui também não. Mas hoje, se tem uma voz que não se deveria ter, ou ficou ruim, por algum motivo a pessoa não gostou, já é um mimimi, é um bafafá no Facebook, na internet, no Twitter, em tudo. Há pouco tempo a gente tem dois exemplos aí, que foi a Peach dublando no Mortal Kombat, e o Roger dublando no Battlefield, se não me engano, do Hardline, se não me engano, foi isso, esse Hardline. Jogo. Isso, foi o que ele dublou. Fora isso, a gente tem alguns raros exemplos em filmes e outras séries, outras coisas assim, que dá alguma treta, alguma coisa, troca de estúdio, mas fora isso, a dublagem brasileira eu acho que é uma das melhores que existem no mundo, até porque é a única que eu escuto, então, né? É uma das melhores que existe no Brasil. Então, em português, hein? Exatamente. Então, pra mim, um dublador que tá muito em evidência, não digo em evidência, mas que tá bastante ativo nas redes e coisa e tal, é o Guilherme Briggs. Né? Seguidamente eu vejo, ou sigo ele em todas as redes sociais, é uma pessoa que aparece bastante aí. Rock, quem tu que trabalha com esse meio, pelo menos eu acho que trabalha, não sei se é só apenas um hobby, eu mais não fico, ou menos, mais não ou fico menos. Especulando 100% da vida das pessoas. Mas eu não sei se tu trabalha profissionalmente com isso, mas o que que tu tem a falar dessa parte? Não, cara, eu não tenho muito a dizer da dublagem atual. Pra mim, ela faz o papel dela, ela serve. Tem muita coisa boa que sai aí da dublagem atual também, como tem muita coisa que fica estranha. É uma pegada diferente. Existem uns trejeitos que o pessoal fazia antigamente que não se faz mais agora, mas é o tipo de coisa que não me incomoda. Faz falta quando é uma produção antiga que ganha dublagem nova. Mesmo com o mesmo elenco, a pessoa acaba não fazendo na mesma pegada. Incomoda um pouco, mas é o tipo de coisa que a gente acostuma. É, essa redublagem, ela acontece por causa dos novos tipos de áudio, né? Ah, eu acho mais que também tem a ver com direitos autorais, viu, cara? Também? Eu acho, eu acho. É, eu ouvi dizer que a maioria das vezes é porque eles querem deixar com áudio estéreo e Dolby. Como se remasterização não existisse. Como se nostalgia não vendesse também, né? Uhum. Eu acho, assim, que em grande parte pode ser isso aí, mas também tem aquela galera que, assim, dubladores que já morreram, às vezes adquirir aquela dublagem ali tem... Você tem que pagar direitos para os dubladores que participaram, e quando ele é falecido pode ser meio complicado. Eu tô especulando que pode ser isso aí também. Porque eu já ouvi histórias assim, tá ligado? Que às vezes ganha uma redublagem já porque sai mais em conta, é menos burocrático. Entendi. É, faz sentido, faz sentido. Fernando, e aí, Fernando, o que que tem acompanhado da dublagem atual? Cara, eu tô na mesma pegada que você aí, eu acompanho bastante o Guilherme Briggs aí no Instagram, o Instagram dele, cara, ele posta uns negócios que é hilário, né? Algumas gravações dele com o Wendell Bezerra também. Então, não sim, tem muito o Wendell Bezerra, inclusive, né? É um dos que também tem bastante atividade também no YouTube, né? Sim, uhum. Sim. Tem um canal dele no YouTube lá que é bacana pra caramba. E na questão dos jogos aí, que nem você citou aí, é complicado, cara, porque fica muito esse mimimi aí, sabe? Eu não curto muito a dublagem do áudio em si. Pra mim, uma legenda em BR ali já me deixa muito feliz, né? Mas, quem porque, curtiu porque ali... Que a gente, por que a gente tá com esse cara no cast, gente? Por quê? Né? Vou ver se eu vou dublar. Porque ai, o cast não é dublado. Uma legendinha. Vou botar uma legenda nesse cast pra te ler, então. Pode ser legendado. É. Agora não. Beleza. Fernando, legenda em 3D. É. Ah, lá vem. Ai, ai, ai. Cara, a gente jogava os jogos todos em japonês e inglês e sei lá mais o que. E aí os caras botam uma dublagem em português. Porra, sensacional, né? Eu não me importo com a Peach, com o Roger. Não, eu também não. Ah, eu me importo. Não importa. Não faz direito, porra. Pelo menos isso. Mas acho que eles pegaram tipo, a Peach mesmo pra fazer foi por questão de nome, né, cara? Que nem pega os atores aí pra gravar. Bom, mas se fosse por isso, eles tinham botado o Roberto Carlos a dublar o Johnny Cage, então, pô. Se é por nome. Ah, mas lá, né, cara? Você é meu amigo de fé, meu fatality, camarada. Imagina. Flávio, e aí, Flávio? O fatality passa um iate, né? Em cima da pessoa, assim. Flávio, e aí, Flávio? Meu amigo Scorpion, aí. Também teve a dublagem do Grinch aí que refizeram a animação e não foi o Guilherme Briggs que dublou, cara. É, o pessoal tava reclamando. É. Mídia, tudo bem, aí eu até entendo. Mas aí foi. Mas o Briggs ele dublou o trailer, aí chegou na hora do filme e chamaram o Lázaro Ramos pra dublar. É. Retina. O Grinch é o Guilherme Briggs, não tem outro, cara. Mas. É, tem aqueles personagens não, que marcam, né? Pra fazer criança, às vezes, nem tem isso, cara, de verdade. Eu lembro que eu assistia filmes do Asterix antigos e sempre passava na Band, nas férias, assim, escolares, e cada filme era dublagem nova. Eu me incomodava, mas também, pra mim, tanto fazia, eu assistia. Tanto que quando repetia a mesma voz, eu ficava assim, caraca, é a mesma voz, seria mais... Aí, tipo, tivesse... a voz original. Sei lá, cara. Até hoje eu sinto falta da primeira voz do Asterix que eu ouvi, eu sei que ela nunca vai voltar, eu nem sei nem quem fez, cara. Poxa, olha só. Vamos lá então. Flávio, e aí Flávio, como é que tá o acompanhamento das dublagens atuais? Cara, assim, pra ver mídia dublada, eu escolho, às vezes filme eu prefiro mais legendado, mas animação, jogo, se tiver a opção de jogar dublado, eu escolho dublado, cara. Sempre. Entendeu? Aí eu tava vendo uma animação na Netflix, até que a tradução e a localização foi legal, a tal do High Score Girl. Ah, sim, é, eu falei pra ti, né, eu tô assistindo também, comecei a assistir, Sensacional, é. Os termos, eles conseguiram, tiveram todo carinho, sim, todo sim, o pente, poder... o Gaio da pente, só que eu não lembro se ele fala Gaio ou fala Guile. Se falar Gaio, tá errado. Não, acho que é Gaio. Tá errado, né? Tá errado, pô. É que nos fliperama, na nossa época, ninguém falava Gaio, falava Guile. A não ser que você já assistia o anime que passava no SBT. Não, já jogava muito antes o anime, baseado no jogo, então passou bem depois. Não, então, pra mim já era a partir da animação ali. Ah, pô. Não, pra mim a animação já tava errada também. É, mas tá errada. Quem dublou fala... errado. É. Aí, traduziram errado essa porra aí, aqui, caraca. Ok. Edu, vai lá, Edu. Cara, eu tenho acompanhado bastante o Wendell Bezerra, eu sigo o canal dele, que ele tem um programa no canal dele que ele entrevista outros dubladores e coisa e tal, que eu acho sensacional. Sensacional. É muito divertido, cara, e ele conta umas experiências dele como dublador, alguns trabalhos que ele fez, curiosidades dos bastidores e tal, é algo bem legal, eu gosto bastante de acompanhar. E, cara, eu desenho pra mim primordialmente é dublado, eu acho que a voz dos dubladores brasileiros, ela, em grande parte das vezes, ela se encaixa melhor nos personagens do que a voz original. Seja um anime em japonês ou um desenho americano. As vozes brasileiras eu acho elas mais legais. E, cara, eu fiquei de queixo caído. Foi com a dublagem daquele desenho da Netflix dos produtores dos Simpsons. Me deu um branco aqui agora. Desencanto. Cara, a dublagem do desenho ficou sensacional. Ficou muito boa. Eles conseguiram, porque o brasileiro é BR puro, né? E eles conseguiram fazer a dublagem ficar muito rué BR, cara. Tipo, eles referenciam memes no desenho o tempo inteiro. Tem uma cena, por exemplo, que acontece uma batalha e tudo, o personagem apanha, na hora que ele levanta, assim, ele já vira... E aí, acabou a Jéssica! Não, não. Sabe que isso aí, na redublagem, isso aí vai sair fora, né, Duto? Sabe, né? Será, cara? Que pena. Porra, mas eles esticaram, eles tiraram do... É, pá, não vou falar porque vou queimar a pauta. Eu queima a pauta, não. Vou queimar. É. Hoje, a única coisa que se pode queimar aqui é o Cosmo. O resto, vamos deixar. Mas teve mimimi com esse negócio, não teve, Edu? Eu fiquei, soube por alto. Ah, sempre teve, tem. Muita gente reclamou porque exageraram nesse negócio. Sempre tem, cara. Teve isso, cara. Mas eu peguei e assisti o episódio dublado. E realmente tem muita referência no primeiro episódio, assim, porque você não espera ver isso no desenho, sabe? E aí eu fui ver no original, o áudio em inglês. Ah, vai me dizer que o cara falou. É a mesma coisa, não, you, sim. You and são Jessica. É Jennifer, não, é Jennifer agora. As piadas são outras, saca? Igual nessa cena aí, por exemplo, ele faz uma piadinha com uma cena do, se eu não me engano, é do Rock. Eu? Que o cara levanta, assim, tipo, acabou de apanhar muito, ele levanta, assim, tipo, não, o cara nem aguenta levantar, ele levanta. Mais e um o personagem round. Fala pra ele, you again, saca? Aí o cara, é tipo isso, you again, um negócio assim. O que é? Mas, as piadas são contextualizadas pra cultura americana, tá, pras certo. Referências, pros memes que eles acompanham e coisa e tal. Mas se você for comparar, assim, o nível de referências, é a mesmíssima coisa, cara. Só que trocou pra referências que a gente conhece. Lógico. Sabe? Não é uma coisa assim, nossa, eles estão inserindo piadinhas que não tem no desenho só pra poder fazer coisa. Não, isso não teve. Teve localização das piadas, mas não tipo um acréscimo só pra poder ficar mais parecido com coisa brasileira, sabe? Morra feia, seu viadinho! Então tá. Então agora vamos começar a falar aqui das nossas dublagens clássicas. E como vai funcionar? Cada um vai escolher uma dublagem de um dublador ou dubladora, né? Em especial, e vamos comentar aí sobre a trajetória e os personagens dublados aí por esse ser tão fantástico que é o dublador, principalmente no Brasil, que eu gosto tanto, porque os outros dubladores dos países eu não me importo, só me importo com os brasileiros. Tá certo, é. Valorizar. Isso. Mas e no Rio Grande do Sul também, então, que é teu país? A gente não trabalha com dublagem, é só Rio e São Paulo. É importado, né? É. A gente importa as dublagens. Casualmente, o resto do país fala parecido. Ah, tá. Ninguém fala um bah, tchê, mas dá pra entender, entendeu? Por aí. Então tá, então vamos agora àquele momento que todo mundo conhece, menos o nosso convidado. Então vamos dizer pra ele que agora vai ter aquele querido sorteio honesto, né? Muito honesto. Muito honesto. Vamos lá então, roda o peão. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... O convidado. Pô, olha aí, cara. O protagonismo do convidado funcionou, cara. É um Rock primeiro. Vai lá, Rock, olha aí. Não é um que fez parte, ainda faz parte da minha vida, assim, né? É uma voz que fica na cabeça. Mas se eu tiver que escolher um, não vai ser nem, tipo, o dublador do Seiya. Vai ser o... Cara, não tem como eu não escolher o Chapolin, por exemplo, tá ligado? Caraca. Eu passei a minha vida, assim, fazendo só os trejeitos dele. Eu não sabia que eu ia conseguir me aproximar dessa voz. Eu passei uns 10 anos da minha vida só brincando, falando, mas sem saber fazer a voz. Tá ligado? Até que um dia eu tava fazendo um programa de rádio, no qual eu participava, assim como o de vocês aqui, mas era rádio ao vivo. Sim. E um dia eu lancei um... Eu! Caraca! Que foda, mano. De besta, foi de besta que eu lancei assim. E ficou por isso aqui. Eu que editava o programa pra poder lançar, vinha assim, pra pessoa ver a reprise, tá ligado? Sim. Pra ficar tipo podcast. E aí nessas edições pra cortar erro, coisa que cai conexão, é... Saca, deixar já limpinho assim, eu me escutei. Falei, caraca, eu não acredito. E fiquei me ouvindo. Eu fiquei durante uma semana fazendo esse eu sozinho, assim, entre elas. Olha só, cara, que legal. Na semana seguinte eu já tava, eu não contavam com minha astúcia. E aí foi. Só que eu fiquei só nisso por mais uns 3, 6 anos, cara. E aí foi quando eu entrei no Vai Ser, em 3 dias depois desse tempo todo, eu brincando lá, via WhatsApp, eu acabei chegando próximo dessa voz. Então ela é muito especial pra mim e eu sou muito fã desse dublador, cara. E quem, especialmente é, quem é o dublador? Por Chapolin. Principalmente por Chapolin, nem tanto por Chaves, tá ligado? Que é o Marcelo Gastal, já, né? Sim, falecido já, né? Oh. Ah, falecido, já tava já. Na minha lista. Por isso que ele é tão especial pra mim, assim, entendeu? Ainda faz parte, e quando eu encontro alguma produção que ele dublou, eu gosto muito, assim. Por exemplo, eu tenho o box que a Fox Filmes lançou do National Kid, ele tá. Spectrum Man, que saiu em DVD, ele tá. É, existe um filme chamado Turf Turf, o Rebelde, que o SBT passava muito no cinema em casa. Ele é o protagonista lá, então, tipo... Gosto muito da voz dele. E sinto falta desse cara, viu, mano? Caraca, tu falou agora, eu tava olhando as fotos dele aqui, tu falou assim, final, eu sinto falta desse cara. Parecia que eu tava ouvindo ele. Ah, vem cá dar um abraço, pô. Não, agora imagina o cara treinando isso e as pessoas ao redor dele. Mas sem querer. Mas sem querer. Sabe quando você não sabe imitar o Silvio Santos, mas você faz o jeitinho do Silvio só pra zoar? Não era treinado, eu não tinha intenção de ter essa voz. Eu descobri sem querer que foi no caso da música de rádio, do programa de rádio. Loucura. Caraca, ele morreu já tem muitos anos, né, cara? Há muitos anos. Né? Novo, acho... cara. Novo, 50 anos. Sim, mas acho que foi em 91, se eu não me engano. 95. Cinco. Não, desculpa, eu não sei, eu tô vendo. É, 95, isso mesmo. 3 de agosto 95. De 95, é. Muito então, mas tempo. Foi anos 90, por aí. Caraca, olha só quanta coisa ele não poderia ter feito, né, cara? Poxa vida. Exatamente. Faz falta. Tem umas coisas muito loucas na internet aí. Pô, tipo, desenho do Chaves, cara, porra. É. Poxa, imagina ele, desenho do Chaves. Ele coisas, né, cara? Eu amava, assim, o desenho do Snoopy e ele era tipo o Charlie Brown. E logo eu que sou fã da banda Charlie Brown, é muito conexo. Não, peraí. Não, peraí. Ele era a voz do Charlie Brown? É, ele faz... Que puxa. Do Snoopy! Você só sabe comer e dormir. Quero que você se instrua um pouco. Eis o meu cartão da biblioteca. Por que você não vai até lá e retira alguns livros? Tá na hora de você aprender a fazer alguma coisa além de comer e dormir? Caraca, velho! Ele também era o cara que dublava as facas, né? Porque era dublado no estúdio dele. Ele fazia assim, tipo... Snoopy, dublado nos estúdios da TVS. Caraca, cara, é mesmo? Porra! Caraca, eu fiz essa ligação, velho. Explodiu a cabeça aqui agora. Caraca, é mesmo? Nossa senhora, olha só como é que é as coisas, cara. As coisas surgem, a gente nem faz ideia. Porra! É difícil... nada contra o atual, quem faz as vozes do Chapolin agora e do Chaves, mas é difícil tu ver esses episódios perdidos ou novos. Mas, o Chapolin e o Chaves, nem sempre foi ele também, o Flávio. Como assim? Nos primeiros era assim. Era ele, mesmo com aquela vozinha fina, era ele. Assim. Ele só dublava de outra maneira, então. Exato. Ele foi se adaptando com o passar, eu acho. Entendi, porra. Sensacional. Ele fez Pica-Pau também, não? Pica-Pau, ele fazia o corvo, cara, do Pica-Pau, aquele da pipoca. Nossa. Você falou pipoca? Você disse pipoca? Ah, devia ter feito vários, né, cara? Zé Curubu não fez, será? Oi? Caramba, rapaz. Ué, cara, baita voz, cara. Tava na minha lista aqui. Vozeirão. E ele deve ter feito muitas outras coisas que a gente nem deve saber, cara. Ele já fez novela, se der um Google aí, ele tem ele em participação de novela. Eu sei que ele... Eu tô vendo aqui que ele fez um personagem no Spectre Man, Mas sim, um... ele fazia. Era um dos caras que trabalhavam lá junto. Era o. Mas é Spectrum Man? Wanda, coisa assim. Eu não lembro. Era um gordinho. É, porque ali tinha muita. Foi aquilo ali foi dublado na TVS. Então, tinha muitos personagens do Chaves ali. Inclusive, né? O mais famoso de todos, que a gente não posso falar porque eu não quero queimar a pauta. Hoje a gente só tá queimando o Cosmo. Ah, pode falar o nome do personagem, pelo menos? Não do cara? É, mas é que o pessoal já vai manjar. O pessoal já sabe, já. Puta que pariu, que se foda. É o seu Madruga lá, como o Dr. Gore lá. Não, falar o nome do personagem de verdade, que é o Dr. Gore. Sim, é, pois é, todo mundo sabe que é o Dr. Gore é o dublador do seu Madruga. E quem é o comparsa dele, você lembra, né? O Caras? Quem que fazia, você lembra? Puxa, deixa é o professor Girafales. É, só que era muito engraçado que a barulho da cena ele tava. realmente. Pô, sensacional, cara. Poxa vida, olha só. Vários. E eu nunca consegui associar a voz do Chaves em nenhum outro personagem. Não lembro realmente de nenhum outro personagem com a voz do mesmo dublador aí do Chaves, do Marcelo Gastaldi. Realmente vocês conhecem o projeto piloto que ele apresentou pro SBT, mano? Ele com o dublador do seu Madruga não, e do Girafales? Conta aí. Que é o... Eu não me lembro, cara. É não sei o que em Mau Mau, cara, o nome. Mau Mau. É, não sei o que em Mau... Basicamente era uma versão brasileira de Chaves e Chapolin, assim. E você assistindo, você parecia que tava vendo Chaves, porque as vozes eram as mesmas, tá ligado? Uh-huh. E existe na internet, se você procurar aí, já saiu há alguns anos, uparam. O episódio completo aí no YouTube, vocês. Eu não sei o que em Mau Mau, cara. Só de digitar um Google aqui, se digitar Mau Mau Gastaldi, deve aparecer. Deve ser. Procurar aí. Pessoal, os ouvintes todos. Peróis e Mau Mau, 1991. Peróis e. Mau Mau! Um produto. Aqui, Mau Mau! Qual é o plano pra hoje, mestre? O plano pra hoje é matar uma besta! Matar uma besta? É! Quer dizer, então, que a gente... Mestre Feroz, o que é uma besta? Uma besta é uma pessoa que só faz besteira! É um idiota que só faz idiotice! É um energúmeno que só serve pra atrapalhar! E tem? Tem! E eu estou olhando pra um... Neste exato momento! Curiosidades aí, o pessoal, os ouvintes já devem estar essa hora. Termina de ouvir o cast primeiro, hein, gente? Depois vocês vão lá procurar. pena que não foi aprovado. É de 91, então provavelmente com o sucesso de Chaves aí, ele tentou emplacar uma versão brasileira aí, mas não foi pra frente. É, o Silvio, não, de repente, não quis. E nenhuma outra emissora do Brasil pegou também, então... Mas na época ele era muito lado a lado com o SBT, né? Eu não sei, eu não me lembro muito bem da história, mas ele devia ser algum funcionário, algum parceiro ali. Então, lógico que ele ia tentar pro SBT, né? Lógico, com certeza. Ok. Então tá, 15 foi... 15 anos de áudio, né? 15 anos falando aqui, agora vejo vocês. Não, pô. Sensacional aí, dublador que, sinceramente, eu não esperava. Olha aí, me pegou totalmente de surpresa. Fiquei surpreso. Eu passei a minha infância toda tentando imitar isso, nunca consegui. Depois de velho, eu criei juízo e parei. Espera aí, e é uma chiniquete? Nossa, caralho. Caralho, velho. Porra. Ô, velho, tinha que ter uma vinhetinha aí. Segura essa maçã. Olha aí. Várias vinhetas, hein? Não, depois disso aqui, quando terminar a gravação, em vez de dar um refri e um sanduíche pra ele, que é o mesmo salário pra todo mundo que participa, eu vou dar dois sanduíches e ele vai gravar todas as vinhetas do Machine Cast com vozes que ele sabe imitar. Mas o sanduíche tem que ser de presunto, né, Rod? Porra, já linkou uma coisa na outra. Então tá, sensacional e parabéns ó, pela dublagem clássica aí, foi sensacional conhecer um pouco mais aí. Eu gostei Obrigado. Bastante. E agora vamos para o próximo. Quer saber do que mais? saiu aqui no sorteio honesto, honestíssimo. Eu, olha só, pô. Cara, eu de novo. Ué, se tu tivesse feito alguma imitação do C, com certeza tu teria ganhado segundo, terceiro, ué, quarto. Eu fiz 30 aqui. É. Então tá. Pra tu gravar o cast sozinho, tranquilo. Olha aí. Tô certo. Bom, e a dublagem que eu escolhi, uma dublagem clássica, uma dublagem de Tokusatsu, olha aí, né? Boa. Que eu gostava demais na época. O dublador que eu escolhi, ele não ficou assim, digamos assim, marcado mais por causa desse personagem. Ele ficou famoso também por causa desse personagem, mas uma outra dublagem que ele fez foi a mais famosa. Porém, pra mim, a mais nostálgica de todas é do Isamu Minami, que era dublado pelo nosso querido Elcio Sodré. Black Kamen Rider! Golpe Insectos! Golpe Louvadeu! O Filho do Sol! Ah, eu sempre tenho uma mente suja nessa hora. O filho, minha mente nunca fala sol, cara. Filho da fuga. Filho do... Tava na lista de alguém? Tava na lista de alguém, não? Na minha, não. Tava na tua, Fernando? Não. Tava na minha aqui, a obra mais famosa dele, aí eu ia escolher qualquer um, mas aí eu vou fazer falar de outra. É, não, boa. Mas eu escolhi a do Isamu, do Black Kamen Rider, né? O pessoal hoje, Leitinho Compeira, fala, aí o Kamen Rider Black. Ah, pô, pior quando era antes, que era Black Man. Black Man, é. O vinil saiu com o nome de Black Man. Eu só sei isso porque quando eu comprei o vinil há uns 10 anos atrás, falei, Black Man? Black Man? Que porra é essa? Aí eu conheci a história. Ah, antes se chamava Black Man. Ah, olha só. E, né, o Elcio Sodré, que fez inúmeros trabalhos com dublagem, ele já dubla desde 1989, cara. Porra! Caralho! Hoje ele completou 50 anos, esse ano ele vai completar 50 anos, ele tá com 49. E entre as dublagens mais famosas dele, a gente tem também o Shiryu, que eu acho que é o personagem que o pessoal mais gosta, mais se identifica. Ele ficou muito mais conhecido no Brasil por causa do Shiryu, mas ele dublou muitas outras coisas durante o tempo, né? Sabe que o Shiryu é melhor. Vai, Shiryu. Não é, vai. Seu saco é roxo também? É o filho do roxo, meu filho. De tanto prejudicar com a Shurei. Caraca! Tá bom, Cebolão Repolho Roxo. Ai, ai, ai. Ele também dublou. Ele dublou inúmeras coisas, mas eu quero lembrar de coisas da época, né? Que além do Black Kamen Rider, ele dublou Cavaleiro do Zodíaco, ele dublou Samurai Warriors também, ele dublou, cara. Ele fazia. Era o quem? Sabe quem ele dublou, Edu? No Samurai Warriors? Não, um desenho aí que ele dublou. Ele era o T-Bone no... T-Bone do Swat Cats. É mesmo, cara! Pô, cara. Show. Porra, você falou agora, é verdade, mano. T-Bone, não. Ele foi o Pilaf no Dragon Ball, né? Até hoje ainda faz, né? Eu acho que é na redublagem. Não, acho que desde o começo. Não, do SBT tá não, cara. É a segunda dublagem, ô Flávio. No SBT, é. Né, ele dublou a partir da Globo. No SBT não era ele, não. Não era ele, não? Não. Ah, era na segunda dublagem, é. Mas aí até hoje ele tá fazendo, né? É. Mas agora me fala um filme que ele dublou, que você lembra. Filme? Cara, tinha um filme muito bom, se eu não me engano, é um filme, eu acho que é um filme coreano, eu não lembro qual é que é a nacionalidade do filme. Coreano? Sim. Ah, o nome do filme é Bala na Cabeça. Nossa! Marcante demais, cara. E eu acho que era o dublador do Yoga também. Era do El Soldado. Tinha dublador do Yoga. Não me lembro qual era o outro dublador que tinha, cara. Mas esse filme me marcou demais. Falar, você sabe, né? Ele é o voz do Liu Kang no Mortal Kombat, cara. Na primeira dublagem. Tem mais dois pra falar também, né? Na primeira dublagem. Na primeira dublagem que é ele. É. Isso, então, realmente, cara. Pô, realmente, Liu Kang. É do no Mortal Kombat e no Aniquilação também, né, ele fez. Sim, dois, sim, né? Mas na primeira é a dublagem, na segunda já é a dublagem do Rio de Janeiro. É, e no da Chun-Li, ele dublou também o mesmo personagem? Não, né? Da Chun-Li, não, o filme da Chun-Li, ele dublou, ele era o Ryu. É? Desculpa, não é o S. Sodré, eu tô dizendo o ator que o S. Sodré dublou no Mortal Kombat, eu não lembro o nome do ator. Ah, sim, sim. Ele fez o Ryu no filme da Chun-Li. Não, não é o Ryu, não, ele é o Gen, pô. É quem? O Ken? O Ken, é. Porra, é o pô, é mesmo, cara. Pô, nada a ver. Mas é engraçado que quando eu odeio esse filme. Eu odeio esse filme, mas quando tem a cena de treinamento da Chun-Li com ele, eu me imagino vendo, tipo, uma versão mais velha da Kitana com o Liu Kang. Tempos atuais. Mais nova, tu quer dizer, né? Excluí o filme todo, só fiquei com esse trecho na mente. Realmente, esse filme é muito lixoso, cara. Pelo amor de Deus. Pô, ele foi a voz do Charivan também, né? No Tokusatsu. Mas eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Existe uma cena... Tem vários filmes do El Sodré que eu lembro de cabeça. Mas se tem uma coisa que eu piro nele dublando, tem uma cena do filme O Peste, que é de comédia. Ele dublava O Peste. Passava muito no SBT, no cinema em casa. E tem um trecho em que ele fala um bifão gigante sem parar. Tá ligado? É lindo de ver aqui que você fala, meu cara, que filho da mãe. E é engraçado. Então procure, caraca, tipo, o filme O Peste dublado e vocês vão gostar. É um filme bem careta. Vocês lembram daquele filme baseado na história do Bruce Lee, aquele dragão, a história do Bruce Lee, de 93? Uh-huh. É ele que dubla o Bruce Lee. Aí eu odeio esse filme. É ele bom, que fica, eu gosto. Gritando com Alves Esquilos também, né? Alvin! Ah, é isso mesmo, cara. Ele faz. Como é o nome do Alvin? No filme ou no desenho? No filme, no filme. No filme? No filme. O filme eu não vi. Pô, Edu, por que a gente tá com esse cara no cast? Ah, não, velho. O desenho era legal. O filme, sim, ele fez o filme é legal também, cara. Eternamente também. É? Ele fez o Batman Eternamente também. Olha, não lembro da dublagem dele. Eu lembro da voz dele também na Pedra dos Sonhos, ele era um soldado da Pedra dos Sonhos, cara. Mas assim, eu lembrei aqui agora, pesquisei aqui, o nome do personagem, aquele que faz o Liu Kang no Mortal Kombat, nos dois Mortal Kombat, é o Robin Shou, né? É. E ele também fez o Ninja da Pesada. Quem é que lembra? Ah, sim, do Kung Fu. Isso, e o Elcio também dublou ele nesse daí. Que eu assisti o filme, mas não é Kung Fu, viu? É ninjitsu, viu? Kung Fu e chinês. Show dá um show. Ele fez o Kuririn também, o Gohan, o Trunks. Hã? O quê? É, tá aqui, ó. Kuririn, Gohan, Trunks no Guerreiros do Futuro. Ah, tá, mas é um filme que dessa vez não conseguiram o... Não conseguiram o Marcelo Campos. Não, o desenho. O cara fez nada, cara. Tava ele no canto ali, esperando. Não, porque o dublador... A família toda. É, o dublador do Trunks é o Marcelo Campos, então... Esse aí seria aquele filme que conta o futuro do Trunks lá, com, se o Goku tivesse morrido e o Cell tivesse vivido? Não, acho que não, porque só se foi pontas, porque o Trunks é o mesmo dublador, é o Marcelo Campos normal. É normal, né? É. Então tá, então ficou aí a minha escolha. O El Sodré é fantástico dublador, sou fãzão dele. Convidei ele uma vez pra participar com a gente aí no MachineCast. Ele agradeceu o convite, mas ele é muito ocupado. Obviamente ele deve receber centenas e centenas de convites, né? Fazer o quê? Faz parte. Tá sempre lutando, salvando a Saori. Eu uso o lema do Seiya, né? Jamais me darei por vencido. Ah. Vou cobrar direito. então vamos aí para o próximo. Olha só quem saiu aqui. Flávio! Vai lá, Flávio. Pô, cara, eu vou falar do... Cara, é um patrimônio cultural, cara, da dublagem, que é o... É a voz do Alfio é teimoso, a voz do Scooby-Doo. Sensacional. Que é o querido Orlando Drummond, cara. Orlando Drummond, pô. Que tá aí beirando os 100 anos já, né, cara? Porra! Cara, eles estão matando o Orlando Drummond desde 2012. Né, velho? Todo ano sai um negócio lá, um meme lá, que o Orlando Drummond morreu. Ele, pô, é o Popeye. Ele tem que estar com 99 anos. Eu acho que ele não dubla mais, não. Até 90 anos. Dubla, continua dublando até hoje. É, só não dubla ativamente, mas poucas pontas ele faz, assim. Sim, tem alguma coisa assim. Ele tá dublando um desenho que chama Desencanto. A melhor dublagem dele é do seu peru. É o seu peru, é a melhor dublagem dele. Meu amor. Ô, Titi, eu estou porra aqui, Titi. Eu só não tenho certeza se ele fez a voz ou só se foi uma homenagem. É, eu não sei se alguém aqui gosta ou viu Super Drags. Existe um episódio em que tem homenagem lá. Ele aparece numa sala de aula lá que tem. Num episódio. Seu peru aparece. Eu acho que foi ele mesmo que é, ficou. Então. Eu não tenho certeza se foi ele mesmo ou se foi uma imitação só. É, porque o Guilherme Briggs gosta de imitar ele. Pode ser que ele... Se ele não conseguiu... Que eles são amigão, né? O Guilherme Briggs é muito amigo dele, gosta muito dele. É fãzaço dele demais. E se ele não conseguiu a voz ali, talvez ele tenha pedido permissão pra imitar e coisa e tal. Tenha feito. Mas a homenagem existe. Isso é um fato. Agora, quem fez, eu não me lembro. Tem que olhar nos créditos lá. Tem que olhar, né? Caraca, fez muito trabalho, cara. Ele é Scooby-Doo... Ele é Popeye, é o Alf. Caraca, 99 anos, que ele dublava cinema mudo. É. Cara, ele é o professor do Charlie Chaplin. Porra. Ele é o Vingador do Caverna do Dragão. Pô, isso mesmo, Flávio. Pô, sensacional, cara. Melhor dublagem. Que ossinhos deliciosos. Ainda pego eles. Scooby. Tube. Eu vou para o mar aberto, onde as ostras são ostras e as pérolas são pérolas. Só há um presente bonito, é Olivia Palito, diz o marinheiro Popeye. Ei, pessoal, querem tomar uma cerveja? O que acham do futebol, hã? Mas que sorte, sou o único que gosta de futebol aqui. Tolos, chega! Vou dar um jeito neles pessoalmente. Eu estou com o chapéu do mago. Passe-me o resto de seus objetos de poder. Puxa vida, acho que nunca mais vou me livrar daquele gatão. Eu odeio os Smurfs. Odeio vocês. Eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu, Hong Kong Fu, alegremente prenderei os ladrões de cobertura. Ora, mas que coisa! Alguém aí grudou o leitão na minha janela. Ora, ora, eu pulo também. Ele fez o Bionicão, cara. A voz, cara, ele fez o puro osso das aventuras de Billy Mandy, tá ligado, Billy, cara? Top, acho que é o patrimônio histórico da dublagem brasileira, é o Orlando Drummond, com certeza. Cara. Cara. Com que idade ele começou a dublar, Flávio? Ele, no final dos anos 50 que ele começou a dublar, cara. Ele tá até, acho que até hoje. Caraca. Ele só deve parar. Isso aí só deve parar quando não puder, por saúde mesmo, ou morrer, mano. Porque eu acho que isso aí vai até o limite. Pra caraca, ele dublou Popeye também, cara. Porra, é mesmo. Popeye, a gente falou. É, desculpa, eu não precisei dublou atenção. Pacato do He-Man. Sim, Pacato, realmente. Pacato. O Pacato não, e o Gato Guerreiro, né? Ele tinha as duas dublagens, né? Sensacional, cara. Boa. Ele fez a voz do Patolino do Frajola durante 88 e 95. Não deve ser essa nova que a gente tá acostumada, né? Não. Não sei o que, tá ligado? Uma voz meio nasal, assim. A dublagem do Tiny Toons também, quando eles aparecem, é a do Orlando Drummond também. Caralho, ele foi o Lex Luthor no Super Amigos. Super Amigos, ele era o Lex Luthor. Nossa, isso eu não lembro. Ele era o comandante Lassar no Locademia de Polícia. Nossa, cara. É mesmo, cara. Isso é verdade. Isso aí me veio na cabeça agora. Ele foi o Dente de Sabre no desenho dos X-Men. Nossa, aí vocês estão indo longe demais, que aí eu não lembro. Mano, só vou falar uma coisa pra você. Ele tá com a lista aberta, vai ficar até amanhã. É, boa. É muita coisa. Nossa, cara, o Brasil todo. Mas uma dublagem dele também que ficou muito foda foi a do Baxter Stockman, dos Tartarugas Ninja. Quando ele vira o mosquitão lá. Destruidor! Com aquela vozinha dele lá, meio... Eu sou fã de Tartaruga, eu me lembro disso, foda. Velho. Eu sou muito fã de Tartaruga. Que isso, velho? Ele com aquela voz grossa dele falando com... Aí tinha um efeito pra fazer meio voz de mosca, sabe? Uhum. Então era aquela voz grossa, meio afinadinha, falando... Destruidor! Suas tartarugas malditas! eu tenho que procurar, porque eu não lembro. Jones, da hora... Mais de 75 anos de carreira que tem o Orlando Drummond, cara. É mais 75, mesmo sendo impossível, mas ok, eu desejo. Ele participou da velha máquina aí, ó, de Volta para o Futuro 3. Porra, ele fez um personagem também em Digimon. Pô, tá, qualquer obra que tu falar deve ter a voz do Orlando Drummond, é isso. Falar qualquer coisa. Não, e engraçado, né? Mesmo que não tenha voz, é capaz de ter direção, cara. É. Pode caraca, crer. Porra, sensacional, cara. O cara era um deus da dublagem. E quem via ele na escolinha do professor Raimundo, jamais. É aquilo que eu falei, né? A internet dá a rosto às vozes que a gente sabia que existia. E não. Antes da internet eu não sabia que ele era dublador. Então, mas no meu caso, eu fazia assimilação de vozes e falava, nossa, é muito parecido, mas não sabia. É igual aquele cara que aparecia na Praça é Nossa e dublou o Dino da Família da Dinossauro, por exemplo, ligado? Ah, tá, sei. Qual é? Eu ouvia aquela voz, fazia assimilação e falava, pô, é muito parecido, mas... Qual é o cara que aparecia na... É que eu não lembro o nome dele, cara. Mas o personagem, então? Personagem? O Dino da Família Dinossauro. Não, na Praça é Nossa. Ele fazia... Então, era um personagem que ia junto com o comparsa dele, tudo que o comparsa dele falava pra uma mulher, ele falava pra outra, só que o dele saía tudo zoado. Caraca, eu sei! Tava na zorra total, até que... Isso. Pô, eu sei quem é, cara. Eu sei. Pô, sensacional. Tudo que eu falar pra mim, fala pra mim. Tudo que eu falar pra mim, eu falo. Exatamente. Pô, eu sei que... O cara é fantástico. Ele é dublador também, cara. Porra! É. E ele dubla tanta coisa assim da infância da gente, tanto quanto o Orlando, cara. Olha só, cara. Mas ele é bem mais novo. Interessante, cara. Ah, ele dublou também um personagem no naquele desenhozinho que o Spider gosta, o Centurions. Nossa, eu conheço de nome essa desgraça. Quer que eu fale o nome do dublador, Tim Blue? Fala aí. É José Santa Cruz o nome dele. Caraca. Ele pode crer. Pô, sensacional. Então tá. Flávio, parabéns, cara. Sensacional aí a escolha. O Orlando Drummond, que está beirando 100 anos de idade. Esperamos que ele dure aí muitos anos ainda. Morra, seu viadinho! Então agora vamos para o próximo aqui, é o Fernando, vai lá, Fernando. Então, vou falar de um cara aqui, de um cara, né, do dublador aí de um filme. De um filme. Opa. É um filme muito, muito bom, e eu vou falar só uma frase, que provavelmente vocês vão saber quem é. Você é uma doença e eu sou a cura. Ah, tá. Peraí, você é uma doença e eu sou a cura. Você não sabe, mano? É do Cobra? Está longe. Stallone e Cobra. Está longe, se não soubesse. O cara que eu vou falar é o André Filho. André Filho, olha aí. Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar. Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Anda, chama. Não posso fazer isso. Por quê? Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco. Eu sou um herói. Você está diante de um caçador. Sou o herói do mundo novo. Você é uma doença. E eu sou a cura. Morra! Solta! Não tô ligado de nome quem é. Não, acabei. Ô, cara, que isso? Fala uma não, coisa dessa. Não é o Mufasa também? Mufasa? Acho que não. Pera aí, eu vou ver rapidinho. Quem que esse personagem esqueci, cara, já fez? Ele, no filme, live action, ele dublou o Sylvester Stallone em vários filmes. Ele é o dublador do Sylvester Stallone. Pode crer. Do Sylvester Stallone, do Superman. Ele dublou vários desenhos também, cara. Do Superman do filme ou do Superman do desenho? Porque as vozes são diferentes. Christopher Reeve. Ah, pode crer. Ele fez o Sereia, o Sebastião lá, ó. Foi ele que Guilherme Briggs substituiu como Super-Homem, cara. Sim. Não, mas aquele de 2006, quem é que dublou? Não, é o Guilherme Briggs, eu acho. O de 2006 já 87, era? É, ele morreu no acidente de carro ou não? Não, ele morreu decorrente do AIDS. AIDS, ah, tá. Tá, gente, quem é que dublou o Superman de 2006? Alguém lembra? Não deve, foi ser, o... deve ser o Briggs, não? O Briggs, não, tá. Briggs sei. É o... Tô perguntando. É ele. É? Ok. É, o Briggs é a voz desde 90 e pouco, eu acho. Aham. Como desde 90 e pouco se o Superman mudou de dos anos 90 pro 2006 só? É, o cara faleceu em 97, então acho que foi... É. Lá pros anos 2000 ali, no comecinho, talvez. Não, o primeiro Superman é do desenho, aí é o Glenn Briggs. Não, mas tem aquela seriado Lois and Clark. Ah, era o... Mas não era o... Mas não, não era. Era ele, não. Briggs. Não, era ele. O Briggs entrou com o Ponte andando, que o dublador, não sei se era esse, era um outro cara que faleceu, aí ele teve que entrar no lugar dele, entendeu? Ah, entendi. Eu não sei se é esse ou se é outro. Entendi. Entendeu? Bom, mas o Briggs entrou mesmo no desenho, né, cara? No Superman do desenho lá da Liga da Justiça, antes do Superman sozinho no Batman. Era ele que fazia. Aí depois ele ficou já nesse de 2006, tá até hoje aí. Mas enfim, não é ele que a gente tá falando. Vou falar aí do André Filho. Ele já é falecido, eu não sabia. Já é falecido, ele faleceu em 97. Caraca, muito tempo, cara, porra. Faleceu em 97. E ele, mano, ele fez muita coisa, cara, de dublagem, de desenho, série. Ele fez a kit do Super Máquina, cara. Sim, ele fazia o kit, exatamente, porra, é mesmo. Kit do Super Máquina. Não, ele fez o kit do Super Máquina. É, de 82 a 86. Caraca, mas na minha cabeça o dublador do Kit era o mesmo dublador do Wolverine. Ah, acho que aí foi depois, né? Porque ele dublou até 86 só. Tem, aí depois. Poucas, será que temporadas. Não foi redublado, então? Cara, não sei te dizer, Wolverine. Velho. Eu não sei aí, te dizer. É porque coisa de herói assim eu não manjo muito, não. Qual? Você tá falando? O Kit do Superman. É, na última temporada. É, foi a última temporada que ele fez. Ah. Ele dublou de 82 a 86. Muito tempo, né? Não. Tinha acabado de nascer, meu. 82. Ai, nessa época eu assistia Super Máquina, show de bola. Sensacional. Nunca vi Super Máquina. Mas agora que tu falou, ele só. Quem que só dublou a última temporada? O do Wolverine, no caso? Eu acho que sim. Ou foi o filho que tu falou, o André Filho? Bom, enfim. Vamos se ater esse. Fala, menciona outros personagens aí, o Fernando, que ele dublou, cara. Porque ele dublou muita coisa, né, cara? Tirando ele fez o Sylvester Stallone, ele fez o Rambo, o Rock, né? Fez o Falcão, campeão dos campeões. O Sylvester Stallone. Chuck Bronner, Ray Liotta. Ele dublou o Stallone em qual entrevista? Em qual entrevista? Nossa, eu vou dar um cascudo em você depois. Ele fez o Steven Seagal também. Tu só vai conseguir me dar um cascudo se o teu cosmo queimar mais do que o meu. Steven Seagal? Ele não tava enxergando nada, não? Seagal. O Nicolas Cage também. Caraca. Nada a ver, né? Pra mim não combina, não, cara. Também. Qual que é o filme que ele fez dele aqui? Foi. É, foi ele foi o Rambo até no desenho. É, o desenho ele foi o Rambo também. Dublou muita coisa. Eu perguntei se ele era o Mufasa, não, eu confundi, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Tá, pô, ele fez o Bicudo, do Lobisomem. Pode crer. Sacomé, Tartarugas Ninja, Carangos e Motocas. Tartarugas Ninja ele fez quem? Ele fez o Cabeça de Couro. Eu achava que ia ser o destino. Ah, o jacaré. Caramba, ele... do manja, né? Ô, louco. Ele também fez um personagem no Homem de 6 milhões de dólares. Nossa. Isso aí minha mãe que gosta. Era muito legal, cara. O Homem de 6 milhões de dólares. Do Clark Kent, foi da série que o Flávio falou, não foi? Do Superman? Não, o Homem de 6 milhões de dólares. Série animada. Ah, tá. Uma série animada que teve do Super-Homem antiga. Ah, pode crer. Coincidentemente, ele faleceu com 50 anos, igual o Gastaldi, cara. Pois é, cara. Pô, dubladores que morrem aos 50 anos, hein? É, infelizmente, cara. Ele foi decorrente de problemas devido à AIDS, né? O outro que o Rock falou foi de pneumonia, cara. É. Cara, tem cada história, eu nunca sei qual é a verdade. Já falaram que era de diabetes e não sei o quê, eu não sei. Eu, enfim. Pra mim é diferente. É, até hoje tem tantas pessoas que morrem e não sabe por quê também. A voz dele também, no mesmo estalo de cobra falando, chamando o cara de cocô, você é um cocô. É muito engraçado, cara. Né? Você é um lixo. Você é um lixo. Ah, que é muito bom. O filme do Rambo foi ele que fez também, não? Sim. Rambo também. Ah, ok. Porque era, aquela dublagem é melhor do Rambo, né, cara? Pô, eu gostava muito. Sim. E no Rambo 4 é quem? Eu já nem lembro. Ah, vai Deus saber, cara. Deve ser o mesmo dublador do Mercenários. Ah, é, pode ser. Que é bem similar, não é? Pelo que eu me lembro, não lembro mais. Ou ele faz parecido, né? É, então. Por isso que acho que as pessoas também meio que nem se tocam, cara. É, talvez. O cara já morreu faz anos e a pessoa acha que ele é o mesmo dublador ainda. Exato. Às vezes tem o mesmo timbre ali, de repente, a pessoa... Mano, é tipo eu e o Hermes. Caraca. Sim. Mas o Hermes disse que ninguém tem a voz dele. É verdade. Antes. antes dele saber que sim, que tinha, né, cara? Cara, eu não sei o que me deu na cabeça nesse vídeo. esse vídeo é clássico, cara. Sensacional. Eu já não sei o que aconteceu na minha cabeça pra fazer aquilo, mas que bom que deu tudo certo. Deu tudo certo. Então tá. Fernando, parabéns aí a dublagem do André Filho aí, já falecido já há tantos anos, né, cara? Mas a gente vê, sempre que a gente consegue assistir um filme antigo, só pelo YouTube, porque hoje em dia pra passar na televisão eles já fizeram redublagem em praticamente tudo, né, cara? Vocês já assistiu da... Não é que é ruim, né, cara, mas é que na memória da gente, a gente viu tantas e tantas vezes aquela voz, não tem como tirar, né? Faz parte da história, faz parte. Vocês já assistiu do Tira da Pesada, eles redublaram, mas, cara, ficou tão estranho, cara. É tão estranho, não tem como, né, cara? Você vê a primeira dublagem, você começa a lembrar das piadinhas, tudo sim, aí. Sim. Falei, meu, tá errado esse negócio. Pois é, tu vê tá se tu voltar 4 anos atrás lá e ouvir o primeiro episódio do Machine, tu não reconhece o Edu. O Edu falava de outra maneira. Porque agora tá sendo redublado já ele também? Tá redublado. Hoje quem ouve, a gente deveria regravar os primeiros episódios pra redublar. Não, mas o pior, cara, se acontecesse isso de verdade, ele nem ia saber, porque ele não ouve mesmo. É, não, ele nem ia saber o que falar, né? Ah. Quem é dublar o Felipe Zu? Pô, chamaria um... Qualquer coisa aí, o cachê é só negociar, eu venho e dublo quem vocês quiserem aí. Caraca, vocês lembram aquela vez que o... Vocês lembram aquela vez que o Ceia participou com a gente? Eu me lembro. Eu tava lá. Ok, eu ok. Eu fui. Camisa escrito, eu fui. Tava lá. Eu participei. Aí tem um ano. É. Não é sério. Então tá, então agora para encerrar com chave de bronze, né? Em homenagem ao nosso cavaleiro de bronze que está aí hoje. Ainda não sei, quando eu tô morrendo aí eu viro chave de ouro. Ai, ai, ai. Edu, vai lá, Edu. Espero que não seja um dublador maconheiro. Não, cara, não é não. Mas, okay. Mas é um dublador famoso aí por seus vilões... Não, vilão? Ah, então vilão, não vai, cara, ser um mestre vilão. Ancião, Edu, dos Cinco Morros de Erva. É, vilão, cara. Eu lembro de Jafar, velho. Quando alguém fala vilão, pra mim é... Porra, cara, você foi certeiro na escolha ali, é justamente o dublador ali. Boa, não pode ser, cara. Mas eu me liguei na voz desse dublador por outro personagem, que é o Scar do Rei Leão. Caraca, sério que tu vai falar de Rei Leão aqui? Puta que pariu. Né, cara? Que lixo. E, velho, quando eu vi ele fazendo a dublagem do Scar, ele consegue dar uma característica pro Scar, assim, que ao mesmo tempo que você fica meio solidário com ele, né, que você pensa, pô, o cara perdeu tudo ali, né, podia ser o rei, coisa e tal e tudo, você também vê que o cara é mó malévolo, velho, sabe? Malégna. Por favor, Malégna. Eu sei que sua inteligência nunca foi nem será generosa. Mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra. E é razão para ficarem contentes. Me prepare para ter nova vida, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. E a gente onde fica? Já tudo se explica. Por sua presença terão recompensa quando eu ocupar o meu trono. Injustiças farei com que parem. Se preparem! Preparados? Vamos estar. Pra quê? Para a morte do rei. Por que? Ele está doente? Não, bobo. Vamos matá-lo. E Simba também. Grande ideia. Quem quer um rei? Morra os reis. Lá, lá, lá, lá. Idiotas, haverá um rei. Ué, mas você disse... Eu serei rei. Fiquem comigo. E jamais sentirão fome outra vez. É, viva a vida longa ao rei. Vocês que serão mais amados farão tudo que eu tramar. Vou distribuir prêmios caros pra amigos que estejam afim. Mas quero deixar muito claro: não vão comer nada sem mim! Se preparem para o golpe do século. Se preparem para tramas. Bem premeditada e bem calculada. E um rei rejeitado será coroado. Por isso eu disputo e por isso eu luto. O trono terá que ser meu. Que os amigos não me desamparem. Se preparem. Sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que você pensa que o cara tem um lado positivo, ele te mostra aquele lado sádico e cruel dele. E ele também soube fazer isso muito bem com o Jafar. E também aquela coisa que, ao mesmo tempo que ele tá sendo seu amigo, falando, sorrindo pra você e tudo, ele já tá, muda o tom de voz ali, já fala daquela forma meio sorrateira, meio satânica, assim, né? Pega... Cara, a voz dele ficou muito icônica. E por muito tempo eu fiquei chamando como a voz do Scar. Pra mim é do Jafar. Que também é um dublador falecido. Ele faleceu em... Isso, ele faleceu em 2014. Qual é o nome do dublador? Jorge Ramos. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Vamos lá, vamos ver. Vamos puxar é Jorge tá no final. Depois do E. É do E. Jorge. Eu nunca serei rei. Nossa, eu botei Jorge Ramos aqui, me deu um dublado, uma pessoa mexicana aqui. Escreve Jorge, né, com H no final. É com H no final. Eu sei disso porque ele era um cara muito ativo no Facebook, ele sempre tratava bem as pessoas que falavam com ele. Cara, pois aí eu vi que ele fez muitos personagens icônicos, cara. Ele fez também o Rasputin no desenho da Anastácia. Ele fez o Lord Hothbart no desenho da Princesa Encantada. O cara fez Terminador do Futuro, cara. Não, sem contar que ele era o narrador oficial, velho, de trailers de cinema. Uhum. Exatamente, cara, exatamente. Aquela voz. Ele foi, o filme do Baby, ele foi o narrador da história do filme do Baby, cara. E que filme que eu ri, velho, com aquele filme. Puta que pariu. Cara, ele é um... Nossa, ele é um dublador muito foda, velho. Na primeira dublagem do filme dos Cavaleiros do Zodíaco lá de Abel, ele faz o narrador, não é? Exatamente. Inclusive, ele narra o próprio trailer também do... E uma coisa que acho que vocês vão ficar, vão gostar de procurar pra saber, procurem aí, acho que deve ter no YouTube, eu não me lembro onde eu vi isso, a história do Jorge Ramos contando quando ele foi convidado pra ir na Disney, que ele não gostava. Então tem uma entrevista que ele conta essa história, é bem isso, é uma entrevista de YouTube que ele conta essa história, é muito hilário, cara. Tá, mas ele não gostava do quê? De dublar personagens da Disney? Ele não gostava Disney? De se expor. Não era aquele dublador que gosta de... Saca? Que nem faz um canal no YouTube, gosta de aparecer pro público, sabe? Gosta de ter um contato com o público, assim, sobre dublagem. Ele gostava de ser mais reservado. Entendi. Entendeu? Então, e eu não me lembro qual era a história, ele não gostava de se expor muito. Pra ele era, tipo, fazer um negócio e dane-se. Aham. Se não me falha a memória, mas procure aí, tipo, Jorge Ramos entrevista sobre a Disney, alguma coisa assim no YouTube, você deve achar. É bem legal. Minhas amigas. Que isso? Ah, é uma cena do Scar no Rei Leão. Ah, sim, mas ele fala com as hienas lá. É, aí as hienas vão pra cima dele. E vocês lembram da polêmica? Vocês lembram da polêmica da dublagem? Não. Existe uma polêmica em que diziam que o Scar na dublagem, não sei se falavam na americana isso também, que quando ele tava morrendo, sendo atacado pelas hienas lá, ele falava, eu sou bicha. Eu sou bicha. Aí, tá ligado? Pode procurar. Procurem sobre isso aí, riscar, eu sou bicha. Vocês vão ver que a conspiração do pessoal dizendo que... Porque não dá muito pra entender o que ele fala. Mas você fica induzido a escutar, eu sou bicha. Ah, lógico. Todo mundo falou todo mundo ouviu, né? Todo mundo viu o disco voador, né? Todo mundo... Mas foi na hora que elas pularam em cima dele ou foi na hora que Na hora que ele tá... Sabe quando aparece só a silhueta da... Quando ele tá encurralado, elas vão matar ele? É a nossa sombra, né? A última fala que ele faz é eu sou bicha, entre aspas, né? Eita lasqueira. Caraca. Se pegaram esse trechinho pra me sacanear, o processo, tá? Agora já era. Imagina o Senha dizendo eu sou bicha, poxa. Pô, o Shun vai perder o posto. É mulher. Não é tchau. Ai. A Netflix copiou a gente. Não vai ser pro Seiya. A Shun sempre foi mulher. Ah, entendi. Porra, sacanagem. Mas outro personagem também famoso que ele fez foi o. No cinema, né? No filme, foi o Cardeal de Richelieu. No filme dos Três Mosqueteiros, que tem o Charlie Sheen, aquele novinho que fez o Robin. É. Chris O'Donnell. Mas eu não lembro muita coisa dele. O ator que fez o Cardeal de Richelieu é o que tinha feito o Pennywise no original do It. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Jafar? Eu não tinha reparado em como você é incrivelmente simpático. Assim é melhor. E agora, minha gatinha, fale mais sobre a minha pessoa. Você é alto, muito bom gosto. Continue. Ok. Edu, parabéns aí, cara, pela escolha sensacional. Tem mais alguma coisa pra falar dele ou é isso aí? Que não, é isso aí, cara. O cara é bom mesmo, velho. A voz dele é icônica. Uma pena que ele faleceu, né? Não teremos mais aí trabalhos novos dele. Mas vale a pena ver novamente aí as obras que ele deixou pra gente. Deixou um bom legado. Certo. Um ponto extra aqui que eu gostaria de deixar aqui para os nossos encarecidos amigos aí sobre dublagem. Algo mais recente como conteúdo para vocês poderem assistir aí depois que vocês terminarem de ouvir o cast. Termina de ouvir o cast, porra. que é um vídeo que tem no YouTube que eu assisti. Eu assisti e assim, me escorreram suores masculinos, assim, né? Dos olhos. Muitos, né? Não era choro, eram suores masculinos, né? E se, o nome do vídeo é Cavaleiros do Zodíaco, o mito dos Cavaleiros Renegados. O making of do canal do Brasil, da dublagem do filme da Lenda do Santuário, aquele 3D, né? Assim, tudo aquilo que vocês gostariam de se emocionar vendo o filme, vocês se emocionam em vendo esse making of. Cara, é sensacional. Inclusive tem um trecho do dublador, desculpe, eu me esqueci o nome, do dublador do Máscara da Morte, que infelizmente já é falecido, né? Que ele fala, com uma animação assim, do personagem que ele tá dublando, e a gente, pelo menos a grande maioria, acha que a partir daquele ponto ali é onde começa a desandar a maionese, né? Quando aparece o Máscara da Morte daquele jeito completamente diferente. E ele não, cara, ele falava assim com emoção, com uma alegria, com orgulho do trejeito, da modificação que fizeram no personagem, é sensacional. E todos os outros, a gente vê eles dublando, Marcelo Campos e o Ernest Baroli, e todos. Sensacional esse vídeo, assistam, vocês vão adorar. É muito bom, cara. Tem um comentário deles e entre outras coisas, e ver eles dublando ao vivo ali também. É muito bom. Fica de dica aí pra vocês que gostam de dublagem, principalmente da nossa dublagem aqui, que durante muito tempo fizeram chacota da dublagem, reclamaram. E pra mim é sensacional. Eu só assisto filme dublado. Pra mim, assistir alguma coisa legendada só com, assim, porque não saiu realmente dublado, porque eu espero tudo sair dublado. Série, desenho, anime. Os animes, eu assisto, eu tenho dois animes que eu estou acompanhando, eu vejo legendado porque não tem dublagem, não existe, previsão. Previsão de que vá sair dublado, ou vá sair, inclusive, no Brasil. Inclusive, quando ele escuta a música internacional, ele gosta quando o locutor dubla a música. Eu procuro sempre, assim, uma versão dublada, tipo, as músicas do Michael Jackson, eu ouço Sandy Jr., por exemplo, entendeu? Mais ou menos por aí. Eu sempre pego uma versão dublada daquela música que eu gosto muito. Qual é a tradução de I? Eu tô tentando achar a música original da Jennifer, mas eu não consegui encontrar, cara. Só tem a brasileira, só tem a dublada. Esse é o viadinho na voz do Chum. Fala aí, fala aí. Boa senha, seu viadinho. Ok, então eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Vamos agora às considerações finais e às despedidas. Eduardo! Então, cara, dublagem é uma arte, né, cara? A gente tem que valorizar muito o trampo dessa galera que marcou bastante a nossa vida. Essas vozes aí que a gente acompanha, que a gente vê outros trabalhos, alguns mais recentes aí de dubladores que ainda estão na ativa. E a gente reconhece na hora aqueles trabalhos de lá de antigamente que a gente via com tanto carinho. E, cara, só tenho a dizer parabéns pra essa galera que trabalha aí com dublagem, que faz esse trampo, que é super maneiro, seja em games, seja em filmes, seja em desenhos, em todos os tipos de mídia. Deve ser um puta de um trabalho pra poder fazer isso, colocar ali direitinho, transmitir a emoção que o personagem precisa e coisa e tal. Nossa, só tenho a agradecer a todo mundo e, cara, que venham cada vez mais dubladores, mais dubladoras, mais vozes aí sensacionais pra marcar pra gente. Tu vê tudo legendado, porra? O que adianta? Não, cara. Como que não, porra? Todo jogo que eu tenho que tem dublagem, eu jogo ele dublado. Até o Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 10 eu jogo dublado. Olha aí, aí sim. Eu também, pô. Eu também. Dublado, eu vou equalizar sua cara. É isso aí, Edu. Fernando! Então, cara, primeiramente agradecer pelo Rock aí por ter participado desse cast maluco aí, sabe como que é, né? Então. Dá com um abraço. E, cara, não tem muito o que falar, porque a dublagem é essencial num país como o Brasil, que pouca gente tem um conhecimento aí de ler. Eu infelizmente tive uma mãe que não tinha, não aprendeu a ler, então pra ela tinha que ser tudo dublado, tanto de filme ou de algum desenho que ela assistia, novelas, essas coisas assim. É, a minha mãe assistia todas as novelas da Globo dublada. Né? Minha mãe assistia SBT, então, né? Tinha que ter a dublagem pra ela lá. Maria do Bairro. E... Maria do Bairro. Sabia. E valorizar pra caramba aí, cara, a dublagem do Brasil aí, tirando algumas que tem aí nos jogos aí, que, pelo amor de Deus. Mas eu tô jogando um jogo agora, Horizon Zero Dawn, mesmo que a dublagem é excelente do jogo. Excelente, de boa. Então, não tem nem muito. É, só a dublagem, né? Não, o jogo é o jogo excelente. Em si, não, o jogo em si, é meia boca. Só pra... Não terminei ainda, então não posso falar muita coisa, não. Mas é isso aí, cara. Vamos valorizar aí os dubladores brasileiros. É, esse jogo é tão bosta que nem roda no meu videogame, cara. Essa porra. Ai, é, cara, falou isso, que isso tem Xbox. É. Flávio! Vai lá, Flávio. Agradecer a presença do Rock. Falar, pô, mano, te acho que é foda pra caralho. Ah, dá um abraço aqui também, pô. É foda pra caralho, sou teu fã, mano. Valeu, muito obrigado. E falar pro pessoal, cara, apoiar a dublagem brasileira, porque a gente tem os melhores, cara. Só isso, apoia. Com certeza. Os dubladores brasileiros são muito melhores que qualquer dublador do mundo, porque eu não entendo os outros tão ruim que eles são. Então tá, então eu gostaria aqui de agradecer a todo mundo que compareceu essa noite aqui, muito obrigado, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui ao meu querido amigo Rock Silva, que veio lá direto do Vaiceia, e gostaria de dizer o seguinte, cara, tu tem aí agora um espaço todo dedicado a ti, a divulgação do teu trabalho aí, dos teus projetos, sinta-se em casa e sinta-se à vontade, aí o espaço é teu. Vaiceia. Chegou, mas eu volto. Sabe? Muito obrigado vocês pelo convite aí. Essa loucura eu achava que não ia saber tanto, mas eu sei tanto de dublagem que eu nem esperava. Olha aí, viu, tá? Você falava o nome de alguém, me vem na cabeça, assim, enfim. É, eu não faço trampo dublagem, é com voz original, é similar, então espero marcar a vida das pessoas também num futuro próximo aí, fazendo o que eu faço com a minha voz, e que daqui 20, 30 anos as pessoas ainda se lembrem de mim. Porque é divertido agora, mas eu acho que quando eu tiver muito mais velho vai ser legal relembrar e perceber que não fui esquecido. Tomara que isso aconteça, né? Tomara. Mas tu não faz profissionalmente porque não quer ou porque... Não, pós-original é profissionalmente. Ah, então beleza. É que é diferente de dublagem. Dublagem você tem que ter uma imagem como referência. A voz original é quando tem um texto e referências no texto, né? Tu trabalha com locução, então, no caso. Show. É, mas, homem, por exemplo, a gente recebe o roteiro do Vai Ceia lá, a gente tá lá escrito, tá... Ceia, chega em lugar tal, reação é tal, fala tal. Aí eu tenho que trabalhar. Às vezes vem referência pra gente ter uma ideia, porque o episódio já existe, né? Mas seria mais ou menos que o trabalho que a Disney faz. Grava primeiro toda a voz, depois faz uma animação em cima, entendeu? Entendi. Legal, sensacional. É mais ou menos isso. Mas muito obrigado pelo convite, esse assunto rendeu bastante. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, RockSilvaBR no Twitter, no Facebook, no Instagram. Também tem o Vai Ceia que eu participo lá, a gente tá voltando com tudo, lançamos já 2 episódios. Estamos fazendo é o momento da gravação, né, Rock? Exatamente, até não sei se está ouvindo agora em 2019, 2020, a gente já tem acabado o Tomara Strike de novo. Para que não! Então, se você quiser conhecer o Vai Ceia, no Facebook é Vai Ceia Paródia, no YouTube é Vai Ceia Oficial e no Twitter é Vai Ceia, no Albanista é Vai Ceia também lá, quase ninguém tá lá ainda, mas se você tiver Albanista, aparece lá, porque sou eu que controlo essa bagaça lá, ok? E adoro esse semideus que você fala aqui. Eita, pô. Eu também quero falar. Não, você não vai falar, não. Não, que chato. Caraca. Eu tava... Maluco, né, mano? Parece o maluco do Fragmentado, mano. Cheio de personagens. Personalidades, né? Então tá. Então tá, muito obrigado aí a todos. Espero que vocês tenham gostado do cast. Gostaria de agradecer novamente ao Rock. Muito obrigado, cara, por ter comparecido. Desculpe por todos esses anos de insistência aí contigo, né? Mas eu, como eu já disse antes, eu vou repetir, eu jamais me darei por vencido. E aí, ó, venci. Fala aí, ó. Eu não posso me dar por vencido. Estamos aí. Tchau, pessoal. Ó, espero te ver de novo aí e falando de cavaleiros, se for possível, hein? Só se você se inscrever no meu canal de games, aí eu volto. Porra, aí sim, já pensou? O Ceia falando, E faça famoso nos games também. Olha só. Então tá. Muito obrigado. E só falta eu perguntar uma coisa. Será, Seiya, que vai ter off-topics nesse cast? Mas que Merlin, você conhece pra cima de mim. Ah, eu vou pegar meu lanche e vou lá junto com a minha armadura e vestir ela e salvar a Sora, porque aqui já deu. Sensacional, obrigado, cara. Então tá, tchau pessoal e até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Infelizmente não temos e-mail hoje. Off Topic. Eu sou eu e você? Eu sou eu também. Não, o quê? Não, você eu sou disse, eu. Você disse que é você? Eu sou eu. Sim, eu disse. Não é possível. Ele falou que ele é ele. É isso que eu ia falar. Isso é pra sempre agora. As pessoas não podem me ver. Que ela chega assim, é você. Eu já cheguei a falar, eu era, tá ligado? A pessoa bugar a mente, tá ligado? É. Não pintou nenhuma geladeira, nada não, pra vender, né? Aí, Rock, estão te zoando aí. Por quê? Porque os convidados inventam cada uma pra não aparecer. Cara, até um fogão esses tempos o cara tava vendendo. Recebendo. Não, vendendo. Vendendo. Ele tava indo entregar o fogão. Ah, é? Ele tirou uma foto do fogão dentro do elevador na hora da gravação. Não, mas eu sou cuzão. Se eu não quiser aparecer, eu falo, pô, mas não tô afim de fazer, não. Agora, quando eu não posso, fala que eu não posso. É isso aí, pô. Não tem nenhuma armadura de bronze pra vender, não, né? Que tá querendo pegar na minha armadura já, hein? Eita, pô. Pô, nem pagou um pastel. Inclusive, um pastel, um caldo de cana. É, então, depois você vem e pode polir minha armadura o dia inteiro, isso aqui. É, depois que tu falou desse aí de pegar na minha armadura, eu lembrei agora do duelo de Araki lá, que na época, a primeira vez que eu vi, eu achei que tinha sido tu que tinha dublado aquilo lá. Não, muita gente pergunta, eu falei, meu, nem parece tanto assim. Pô, o cara é o de verdade, mano, se liga. Mas as pessoas, sei lá, elas bugam a mente. É. Yeah. É, então tá, então a pauta é a seguinte, né, a gente... O cara falou que ia passar pra mim de tarde, mas tudo bem. E improvisar. Diz que não precisava. Eu não, beleza, não faz mesmo. Vou ler a frase exatamente como foi. Eu prefiro improvisar, mas é sempre bom saber o que vem. Graças a Deus que ainda tem pauta antes. Não, mas de boa, eu vou ignorar a pauta mesmo assim. Vai ter lanche. Cara, tá tão quente. Ele aqui, prometeu tão... lanche. Se não tiver lanche, foi embora, mano. Caraca. Prometi, quando tu vier aqui pro Sul, já disse, quando vier pro Sul, que te convido pra comer um churrasco lá dele. Então tá bom, eu quando eu for pro Sul, eu gravo o cast, então. Aí grava presencialmente. Mano, olha, não só liga, eu fico mudando a voz toda hora. Normal. Você tá com, tipo, duas pessoas aqui. Tu tem outro por dentro, então? Isso, você não é. Vai ficar na vontade. Mas, Flávio, oi. Tá tão quente, cara, mas tão quente aqui, que o Ick chegou, sentou no meu sofá e disse assim, depois que eu e minha armadura nos recuperarmos, eu vou embora. Tô pingando aqui, velho. Que loucura, cara. Ai, ai, ai. Então vamos começar então, gente. Calma aí que o cara tá tomando esporro da mulher lá. Eita. É tu? É tu que não? Não, não é eu não. Então por que tu não tá falando, cara? Ah, ficou todo mundo quieto, eu fiquei. Assustei, falei, opa. Porra, todo mundo quieto esperando tu, cacete. Só pra você falar. Todo mundo parou, falei, opa, aconteceu alguma coisa. Então vamos lá. Edu, tinha alguma coisa. Por favor, eu preciso de 12 segundos de silêncio, porque eu tenho que escutar o Sky dizendo eu sou bicha. Não, foi lá procurar, velho. Não, vocês não. Peraí. Eu não quis saber. Ele fala mesmo, cara! Scorpio, cara. Ele fala. Agora tem. Agora provavelmente isso é uma zoeira de redublagem. Não, cara. Não é. Não é, Edu. Pega o original. Pega o original pra ver. Pega a VHS e bota aí. É, isso é do original. É, o lance é que assim, procure o áudio original pra ouvir, eu não me lembro o que ele fala. Então provavelmente deve ser só coisa da dublagem brasileira. Aí você se põe no lugar. O que diabos o dublador ia falar de verdade ali que saiu isso? E se você perguntasse pra ele, provavelmente ele nem lembra. Ele não lembra. É, mas eu acho que ele tá. É porque o som é muito abafado e coisa e tal. E já tem muito barulho das hienas pulando e coisa e tal. E ele. Não, agora. Mas fala o ano desse vídeo aí. Só fala o ano. Ah, cara. Poxa vida. Peraí. Eu fechei. Vou abrir aqui. Nananana. É um trechinho de 12 segundos, é de 2006. Olha desde quando que eu sei essa desgraça. É porque eu acho que é pelos trejeitos que ele fala, assim, né? Que nem o Edu falou, ai, minhas amigas e coisa e tal. Ele falava essas coisas, o pessoal ficava zoando, certo, no estúdio. Ah, mas é porque você não consegue identificar nenhuma outra palavra que caiba naquilo ali que você escuta. Eu acho que ele gritou assim, é uma rixa! Sei lá, eu sou rei, sei lá, pode ser uma coisa assim, ele tomou uma pancada e saiu, eu sou isha. É, mas talvez, né? Sei lá, é difícil, mas infelizmente isso tá aí pra todo mundo conspirar e pirar e a gente nunca vai saber a verdade. Ele falou que é uma lixa, deve ser isso. Que era uma lixa, que era uma lixa. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que vocês talvez podem trazer aí um assunto de 2006 de volta e todo mundo vai falar disso na internet de novo, não sei, pode ser que aconteça. Era o auge das teorias da conspiração com a Disney, cara. Era eu sou bicha, era sexo nas estrelas. Caraca, isso aí, será que isso tava naquele DVD dos Illuminati, cara? Eu não lembro. Que eu assisti essas porra tudo, hein? Uma coisa é você ver desenhos, coisas conspiratórias. Outra coisa é você pegar uma dublagem, que provavelmente foi acidental. Uhum. Ou que, de repente, foi feita na zoeira. Você não sabe, você não tava lá pra saber se é isso, Não né? tem como. E não tem nem como saber mais. Exatamente. E mesmo que tivesse, o cara nem ia lembrar. Não ia. Nem quem editou, nem nada. É um assunto isolado. Então isso não é uma conspiração Disney, cara. Isso é uma conspiração de dublagem. É. Pô, sensacional, cara. Sou bicha! Ele falou assim. Caraca. Seria até interessante se Scar fosse mesmo, cara. Porque ele tem mesmo meio que uns trejeitos, assim, sabe? Sim, o jeito que ele anda. E aí, talvez existiu uma zoeira no estúdio por ele estar dublando o Scar. De repente, ele fazia lá, entre eles, piada nos bastidores e coisa e tal, imitando o Scar. Nunca sabemos. Os caras conspirando já aí, ó. A partir de hoje, pra mim, Scar é bicha, cara. Não tem outra. A partir de hoje... Faça um favor, trago esse assunto de volta, vamos ver se a internet eleva novamente. Isso do Guilherme Briggs que ele fala na hora de fazer o vozerio lá, que ele sempre fala algumas coisas pra ver se alguém identifica ou não. Entendeu? De repente, na hora da dublagem, o cara foi falar, ninguém vai entender o que ele tá falando aí. Tinha uma com meu nome, em algum lugar que nem eu sei que sempre filme é tem que alguém falou no vozerio. Sempre tem um maluco que encontra essas coisas. Nossa senhora. Bom, mais uma coisa não é conspiração, isso é fato, né? Que é que Rei Leão nada mais é que uma cópia descarada do Kimba, então... Lá vem ele, ai meu Deus. Cópia descarada do Kimba, que é muito melhor, infinitamente melhor que o Rei Leão, hein? Pode ser melhor, mas não vende tanto. Mas ele já tava vendendo há 30 anos antes do Rei Leão, então... Não importa, você pode ter ideia 30 anos antes, mas a melhor é a que vendeu mais. Que seja, o que importa é reconhecimento. Qual live action que tá sendo feito agora? O que importa é o reconhecimento do povo. Live action do Kimba! Eu pensei que lá no Japão eles mudam o nome tudo pra pessoa japonesa. Esse é o Kimba da Disney. O que mais irrita nisso é que a Disney não assume, nunca assumiu, nunca vai assumir, né? Esse Kimba é da onde, o Blue? Japonês. Rapaz. O cara, o japonês é o maior famoso lá. Não, e ele... Tá. Fala. Se você não... Eu tô ligado, isso eu concordo, mas se você não acredita... E sobre, por exemplo, Atlantis e Nádia? Vocês não conhecem essa história? E eu não conheço. Oi? Eu não conheço. É a mesma coisa que Rei Leão. Inclusive, muitas cenas, se você procurar o comparativo aí, Uhum. As cenas são praticamente iguais. Sim. Entendeu? Olha. Então, tipo, se foi por engano uma vez, a segunda é o quê? Cara, mas na verdade, se for pegar pra olhar, nenhum filme da Disney... Não, nenhum, acho que pode ser um exagero. Mas a maior parte dos filmes da Disney não é uma história original. Tá, todos eles são histórias clássicas de outros... Sim, mas aí são direitos livres, né, Edu? Entre direitos autorais e filmes que são de domínio público já a história. Sim, aí sim. É diferente. Mas no caso do Kimba, que é do Osamu Tezuka, o cara já era famoso já no Japão e tudo. Então, não é direito, não é público. Não é público. E, pô, pra quem não sabe o que é Osamu Tezuka, ele fez Astro Boy, entre outros dezenas de coisas. O Cavaleiro... É o que eu falo, não é proibido adaptar. O Tezuka e o Tezuka, ele sempre teve uma relação bem estreita ali com a Disney, cara. Eles tiveram. E sobre isso, pô, o cara podia ter ganhado, enchido os bolsos e coisa e tal, se caso que realmente quisesse processar, porque não tem como, né, cara? Mas o que ele disse? Ele disse que se sentia lisonjeado, né, cara, por servir de inspiração pro Walt Disney, né, cara? Pô, o cara é super humildão, porra. E com certeza não fez falta na vida dele, cara. Não fez nenhuma falta. E outra coisa, eu amo o Rei Leão e tanto faz, cara. Eu amo mais o Kimba, então, foda-se. Dá pra ele! Ô, Eduardo! Que, mas tu caiu? Ou tá no mudo? Bateu no mudo aqui. Porra, Edu, caralho, 50 anos de cast, cara. Você caiu que tá gravando. 50 anos de cast, porra. Que não bate sem querer, velho. Ok. Terminamos. Eu estou nervoso. Oi. O Rock, assim, se tu quiser aproveitar que tu já está aqui pra não ter que voltar uma outra vez pra fazer aquela pequena gravaçãozinha que eu te pedi, a gente pode fazer isso agora. Eu vou cobrar chiblentos reais, tá? Quanto? Chiblentos. Puta que pariu. Pode ser pago em chablaus? Não, só em chiblentos e lapucumbucos. Caraca, não dá pra queimar o cosmo aí, né? Esse negócio de queimar, né, é com achum, eu elevo. Ah, mas é que eu sou da época da gota mágica, lá e só se queimar. Você da época que queima na gota mágica, o azar é seu. Você é versão brasileira bunda mágica. Bunda mágica. Bunda mágica. Bumbum guloso. Caralho. Ô, louco. Ai, ai, ai. Tá. Vamos ver. Vamos primeiro fazer isso aqui, aí a gente vê esse negócio. Beleza. Ligeiro senão tu dorme. É o quê? Ligeiro senão tu dorme. Não, dormir eu não vou, porque eu não durmo muito. Sou semideus de verdade. É, tá certo. O lance é que eu fico cansado o tempo todo. Entendi. Eu não sei se você chegou a ouvir a época que eu fazia cast no Vai Ser. Você chegou a ouvir algum? Sim, tinha podcast, então, lembro. Uhum. Não parecia que eu tava bêbado? A maioria das vezes parecia que você tava Exato, com sono. Porque eu tava com sono. Então eu já incorporava o personagem drogado logo. Então, ok. Você ia com o saque. Vai lá, vou mutar aqui. Tá. Caraca, onde é que eu tô? Eu não me lembro de nada desde que o Hades me atacou. Vou pedir ajuda dos meus amigos do Machine Cast pra me lembrar do que aconteceu. Vamos, amigos, me ajude a lembrar o que aconteceu na saga de Hades. E aí? Aí você desmuta o microfone e fala comigo. Sensacional, e eu falando aqui sozinho. Então. O engraçado é que eu acertei de primeira, velho. Eu falei isso. Eu falei isso, caraca, de primeira, sensacional. Nem não vai ser, às vezes eu faço isso, cara. Às vezes eu gravo e falo, nossa, ficou horrível de fazer de novo. Não, cara, é bom que eu não vou querer ouvir, senão eu vou achar imperfeição. Aí entendi. Quando tu ouvir, já saiu no cast, já foda-se. Então eu vou falar, aí eu vou falar, tipo, nossa, que bosta ficou, mas já foi. Isso. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.